Olá, muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Lusitana Paixão. É o seu programa de música portuguesa que vai para o ar às sextas-feiras, sempre à mesma hora, às 14 horas. Eu sou o Carlos Bonaparte e é com um grande prazer que estou consigo a fazer-lhe então companhia nestas 2 horas de música, só música portuguesa. Vamos abrir com 4 artistas e são eles, ou são elas, Né Ladeiras, com Volta Marinheiro, depois, aliás, Isabel Silvestre, com o tema Ninguém Lê, vamos chegar depois com, aliás, A Gente Não Lê, assim é que está correto, vamos chegar depois com outros 2 nomes, vamos chegar com Eugénia de Melo e Castro e Cais, para ficarmos com Mafalda Veiga e o tema Naufragar. Vamos iniciar então assim esta emissão do Lusitana Paixão, hoje mais para os grandes nomes da canção portuguesa, porque não? Vamos chegar um bocadinho nestes anos 80 e 90, nesta canção mais em formato balada, e também uma forma de compensar aquilo que não aconteceu na segunda-feira, ou seja, o canto português. Vamos então ficar com estas 4 músicas, eu volto depois para lhe fazer um bocadinho mais de companhia e para lhe trazer muita e boa música portuguesa. Mais de ser pequeno, ser ninguém, mas não quebrar a tradição que dos nossos avós já vem. Um caso sério na radiofonia. Disparas, asas refazes, aves a voas, acusas minhas, tuas árvores de estar. Se quiseres eu vou ao campo plantar o mar. Se quiseres não vou depressa nem devagar. Vou ficar. Parte tarde, Marte em terra já se foi. Fui eu que disse, foste, viste e vês agora lá. Voltas ao cais depois como é. Temos um barco aqui ao pé. Descobre, corre, encobre, cobre, terra, enterra, ser. Descorre, terras, desterra, eras, não eras, és. Separas, paras, disparas, asas, refazes, aves, ar. Voas, acusas, ninhas, tuas árvores de estar. Parte, reparte, emparte, tarde, marte, enterra, já se foi. Fui eu que disse, foste, viste e vês agora já. A cada lugar meu, tento entender o rumo que a vida nos faz tomar. Tento esquecer a mágoa, guardar só o que é bom de guardar. Pensa em mim, protejo o que eu te dou. Eu penso em ti e dou-te o que de melhor eu sou. Sem ter defesas que me façam falhar. Nesse lugar mais dentro, onde só chega quem não tem medo de naufragar. Fica em mim, que hoje o tempo como se arrancassem tudo o que já foi. E até o que virá, e até o que eu sonhei. Diz-me que vais guardar e abraçar tudo o que eu te dar. vida mude os nossos sentidos e o mundo nos leve para longe de nós e que um dia o tempo pareça perdido e tudo se desfaça num gesto só. Eu vou guardar apenas isso me faz acreditar que eu vou chegar contigo onde só chega quem não tem medo. Apenas isso me faz acreditar que eu vou chegar contigo onde só chega quem não tem medo. Ficamos agora com mais 4 músicas nesta emissão. Vamos ficar ainda mais na balada. Se não, veja, José Malhoa com 24 Rosas, Lara Lee com Telepatia, Teresa Silva de Carvalho com Canção Grata e depois uma música também muito bonita chamada Trova do Vento que Passa, na voz de Adriano Correia de Oliveira. É assim hoje a emissão do Lúcido na Paixão, dia 26 de março de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte, como já lhe disse há alguns minutos atrás, é um prazer imenso estar consigo deste lado, para si desse lado. Deixe-me só manifestar o meu contentamento, pois se há uma semana eu estava em baixo, e até o ouvinte percebeu, mas em cima estou agora, pois à Antena Web, adivinha-se a chegada de novos programas. Um deles chama-se Fórmula 5, esse vai entrar já no próximo dia 2. Outra questão é o alargamento do nosso querido Sem Fronteiras, do nosso grande amigo Leandro Amador, que vai também então trazer 2 programas para o ar, aliás, um programa para o ar, o Sem Fronteiras, mas agora 2 vezes por semana. Enfim. São questões que, aliás, são coisas já certas, mas fique por aí porque vamos tendo mais novidades ao longo da semana. Não acredita? Então fique para ver. Vá nos sintonizando em www.radioantenaweb.info e vá ficando a par das novidades. Vamos à música. Vamos então abrir esta emissão. Aliás, vamos continuar esta emissão, abrir esta ronda das 4 músicas com música ainda mais calminha, ainda mais na balada. Recordo os nomes: José Malhoa com 24 rosas, eu dizia 24 flores, 24 rosas, Lara Lee com Telepatia, Teresa Silva de Carvalho com o tema Canção Grata, um poema bem bonito, para fecharmos com o magnífico tema, um tema que inclusive, pelo menos a mim, não sei explicar, este nome é mítico, este Trova do Vento que Passa é mítico. E este Adriano Correia de Oliveira é um personagem indescritível no mundo da música portuguesa.

nada me diz. E o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre para alguém que semeia canções no vento que passa. Mais triste em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. São mais quatro músicas que nos vão levar ao intervalo, ao primeiro intervalo nesta emissão do Lusitana Paixão. Vamos ficar agora com... Vamos chegar, por exemplo, com Teresa Paula Brito e Vejam Bem. Depois vamos chegar com Escada Sem Corrimão, de Camané. Vamos também ficar com a música de Dulce Pontes, intitulada Laurindinha. Mas antes, eu tenho um tema para lhe deixar. É um tema que... eu nem tenho bem palavras, sobretudo da forma como é interpretado. Tem... três letras e chama-se tão simplesmente Mãe. Mãe, tu estás tão longe de mim. Mamã, sinto que estás a chorar. Chores a minha ausência, que um dia hei de voltar. Não chores e pensa agora que o tempo depressa. Pede a Deus que te dê esse tormento que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Thank you.

vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Quem tem medo não é só. Quem tem sonhos também não. Quem tem medo não a sobe. Quem tem sonhos também não. Há quem chegue a deitar fora o lastro do coração. Há quem chega a deitar fora o lastro do coração. Sobe-se numa corrida, corre-se perigos em vão. Sobe-se numa corrida, corre-se perigo sem vão. Adivinhaste? A escada sem corrimão. Adivinhaste a vida? A escada sem corrimão. Oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Thank you.

música no web, ao alcance de um clique. Mas não desligo quando ela. chega no meu corpo e vem descobrir. Eu quero ouvir a tua voz quente e rouca, a luz que me adormece e me faz florir. A noite já vai longa e eu estou sem norte. Se me abandonas, já será má sorte. Teus lábios são fonte do meu desejo. A noite já vai longa e vou adormecer. Se me abandonas, sei que vou perder aqueles beijos que não vou esquecer. Eu acordei sem ti, acho que vou chorar. Teu cheiro, teu sabor, eu sempre irei lembrar. Eu acordei sem ti, acho que vou chorar. Teu cheiro, teu sabor, eu sempre irei lembrar. Eu acordei sem ti, acho que vou chorar. Teu cheiro, teu sabor, eu sempre irei lembrar. Eu acordei sem ti, acho que vou chorar. Teu cheiro, teu sabor, eu sempre irei lembrar. Só sei que esse perfume só me dá prazer. É tudo que dá força para não te esquecer. Teu lindo olhar é o meu grande abrigo. Sei que não merecemos mais nenhum castigo. A noite já vai longa e eu estou sem norte. Se me abandonas, só será má sorte. Teus lábios estão fonte do meu desejo. A noite já vai longa e vou adormecer. Se me abandonas, sei que vou perder aqueles beijos que não vou esquecer. Vem a correr. mas foi o tempo e a distância a separar-nos da nossa infância. Mas o retrato que da gaveta caiu veio lembrar-me o amor que nos uniu. Falei contigo e hoje te espero e tudo faço para te ter porque te quero. Se possível, manda-me um retrato. Se possível, vem bem a correr. Eu estou louco de desejo. Quero dar-te um beijo, menina mulher. Se possível, manda-me um retrato. Já que o tempo nos deu mais idade. E assim, enquanto não chegas, vou olhar para a foto para matar saudades. Vamos prosseguindo nesta emissão. Hoje, agora já um bocadinho mais, mais mexidos, não é? Já ficamos aqui com esta musiquinha de Luís Manuel, por exemplo, que é bem mexida. Ora bem, hoje sexta-feira, 26 de março de 2010, estamos a caminhar para o final desta emissão, número 12 do Lusitana Paixão. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes e, como eu costumo fazer nas últimas edições deste programa, eu quero mandar um abraço especial para os nossos ouvintes imigrantes que nos escutam, por exemplo, nos Estados Unidos da América, na Roménia, onde quando em vez lá vamos tendo notícias do nosso amigo romeno, que, aliás, do nosso amigo português na Roménia. Enfim, são estas notícias que nos vão chegando, são estes e-mails que nos vão chegando de vez em quando e aos quais eu também continuo a apelar para que nos escreva. geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos. Sinta-se à vontade, porque esta rádio é nossa, mas é essencialmente sua. E, enfim, por que não? Deixar-nos uma sugestão, uma crítica construtiva. Enfim, portanto, já sabe, sinta-se à vontade, a casa é sua. Vamos prosseguir então esta emissão com mais 4 músicas, e são elas Tony Carreira, com o tema Em Destino. Depois ficamos com Broa de Bel e A Lenda de um Grande Amor. Finalizamos com Cláudia Isabel e Só Depois Vi. E, então, e ainda com Micaela e Erros de Amor. Depois eu volto para o levar até mais um bloco publicitário. Até já. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai. A porta e eu deixei-o entrar. Parecia tão diferente. Confiei e fui em frente e com ela quis casar. Infortúnio do destino, esse meu passo infeliz.

onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Fazer sempre voltou, como eu pra ti. Erros de amor, toda a gente os faz na vida. Erros de amor, como este que hoje canto, dá-se o melhor. Toda a gente os faz no fundo. Erros de amor, como que me faz sofrer. Fiz o pior, mas ainda me iludo. E apesar de tudo, posso voltar a fazer. Vamos prosseguindo nesta emissão, emissão número 12 do programa Lusitana Paixão, que é apresentado por mim, Carlos Bonaparte, e que, deixe-me dizer, tenho um imenso gosto em fazê-lo. Vou levá-lo agora até um bloco publicitário, mas antes deixe-me dizer-lhe o seguinte: hoje aqui na Antena Web vai estrear um programa chamado Hits Megamix, também apresentado por mim, e que vai para o ar às sextas e sábados, sempre entre as 22h30 e as 24h. Nesses programas do Hits Megamix vai ver, aliás, vai poder ouvir alguns dos melhores remixes, alguns dos melhores megamixes, enfim, vai poder ouvir muita coisa. E, portanto, nesses Hits Megamix, ou nesses Megamix, inclui-se, por exemplo, uma coisa que eu lhe vou oferecer, digamos assim, agora. É uma rapsódia, digamos assim. À portuguesa, o Megamix quer dizer uma rapsódia. São mais ou menos 17 minutinhos e 15 segundos, mais coisa, menos coisa, com boa música portuguesa. Neste caso, com uma rapsódia do Luís Filipe Reis. É com ele que vamos ficar, antes de ir para mais um intervalo. Depois eu vou voltar para lhe trazer mais umas musiquinhas. Para já, é mesmo o Luís Filipe Reis que nos leva até ao intervalo com a belíssima de uma rapsódia, como só ele poderia trazer-nos. Fique bem, fique com a Antena Web e dá-me atenção, porque ele também fala nos imigrantes, como vê, não sou só eu. Aliás, felizmente não sou o único. Há muitos, muitos cantores também que falam nos imigrantes. Graciano Ságua é um deles, mas Luís Filipe Reis é outro deles. Portanto, vamos à música. Eu volto depois, então, desta música e dos comerciais. Fique bem. Até já. Música. A prova de um amor sem fim. de Paris até Bordeaux, não parei de cantar, com a força que Deus me dá, não penso no parar. É para o público que eu canto, com simpatia e beleza, das lindas associações, todas elas portuguesas. França amiga, França amiga, França amiga do meu coração. França amiga, és o lar dos imigrantes, onde todos ganhamos o palco, o público cheio de amor, é com alegria que eu abraço os lindos ramos de flores. Oh, França, tu és amiga, eu para ti sempre cantarei, com a ajuda dos imigrantes, foi aqui que eu me lancei. França amiga, quero mais jurar o que sofri. sua vida. Pois já não existe o amor que eu espero. Não me des conselhos, não converses. Não te metas mais no meu caminho. O amor é tão grande, o amor existe. É se eu prefiro estar sozinho. Seu companheiro e amigo, com aqueles olhos brilhantes e seus cabelos compridos, convencido do seu amor, julgando-o à minha maneira, porque era a cigana mais linda que havia. Thank you. sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. A melhor música de dança também já está ao alcance de um clique. Hits Megamix é o seu programa de produção própria da Antena Web, que vai para o ar às sextas-feiras e sábados à noite. Não perca o melhor da música de dança dos últimos 40 anos. Hits Megamix, às sextas e sábados, entre as 22h30 e as 24h, só aqui na sua Antena Web. Esta semana em História da Cruz. Depois há outros que não os aparecem tanto, mas fazem perguntas às crianças. Às crianças? Perguntam pelos pais e pelas mães, se estão em casa, onde vão à noite, se fazem orações de joelhos e o sinal da cruz. Santo Deus! Então espiamos. Já preveniste alguém? As pessoas que conheço, mas não é preciso. Todos sabem que seremos perseguidos se descobrirem que somos cristãos. Por isso temos de ser cautelosos, Helena. História da Cruz. Às sextas-feiras, em Tempo de Teatro, na Antena Web, às 22h. A Antena Web dá-te música. Música. Maria, essa canção se ouve. E mais música. Pois é, ouvinte. E eu com esta história de me entusiasmar, já é a segunda vez que vou acabar assim meio de repente. Eu peço desculpa, mas, bom, mais vale acabar tarde do que cedo, não é? Ou melhor, acabar horas entusiasmado do que fazer tudo para acabar horas, não é? Ora bem, vamos finalizar esta emissão. Pois é, é verdade, já passou 1h50, já só faltam 10 minutinhos. Vou ter mesmo que finalizar esta emissão. Não é muito comum fechar-se um programa depois de um intervalo. Mas enfim, isto é o que faz não contar o tempo que passamos aqui. Pronto, é o que faz, enfim. Bom, mas o que interessa é que o ouvinte se mantenha bem disposto. Espero que tenha gostado desta emissão do Luz da Paixão. É a emissão número 12. É um número giro, número 12. É giro, não sei, dá-se aquela maturidade. Já são 12 semanas. Já viu? 12 semanas de Antena Web, isto quer dizer que nós já temos quase 3 meses, hein? Temos quase 3 meses. Ora bem, vamos finalizar com 3 musiquinhas, vamos acabar para aí numa hora e pouco, mas pronto. Vamos finalizar com 3 musiquinhas nesta emissão. Vamos chegar primeiro com a música de Jorge Ferreira, e eu agradeço ao senhor. Vamos chegar depois com Anjo da Guarda, de Mónica Sintra, do seu primeiro trabalho e também um dos seus maiores sucessos. Vamos finalizar à boa maneira portuguesa, ou seja, à malandragem. O Homem Português no Amor é a canção que nos traz Sandra Helena, com a qual fechamos hoje mais uma emissão do Luta na Paixão. Já a seguir, não perca tempo de teatro. Depois vai ter mais uns programinhas, quadros da música, palavras de ouro, jukebox, voo noturno, tempo de teatro, História da Cruz. Hoje não pode perder mais um episódio. E depois, atenção, estreia Hits Megamix, mais um programa conduzido por mim. Se gosta de música dos anos 80, então hoje nós vamos estar virados para essa mesma época. Para já são então estas três músicas que vão fechar esta emissão e que se seguem aqui na Antena Web. Jorge Ferreira, eu agradeço ao senhor. Mónica Sintra, Anjo da Guarda. E Sandra Helena, O Homem Português no Amor. Um grande abraço, fique bem, fique com a Antena Web. Até para a semana. Acompanha uma luz no meu caminho, tão brilhante, tão divina, que o meu destino. sozinho. Tenho dentro do meu peito o amor mais perfeito que me protege do perigo. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção. Quem tem Deus tem um amigo. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção. Quem tem Deus tem um amigo. E eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia, por tantas graças, por seu amor, pelo pão de cada dia. E eu agradeço ao Senhor pela luz de Ele nascida. E eu dou mil graças a Ti, Senhor, por tudo que me dás na vida. Não tenho prata nem ouro, mas tenho o maior pode dar. Tenho a graça do Senhor, tenho paz e muito amor e harmonia no meu lar. Nas horas mais de amargura, a sua mão me segura, a estrada prometida. Dou graças a Ti, Senhor, companheiro protetor, caminho certo da vida. Dou graças a Ti, Senhor, companheiro protetor, caminho certo da vida. Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia, por tantas graças, por seu amor, pelo pão de cada dia. Eu agradeço ao Senhor pela luz de nascida. Eu dou mil graças a Ti, Senhor, por tudo que me dás na vida. Yeah.